Linha de Frente. É, e alguém imaginava que seria diferente? Olha, na terra em que o prefeito foi afastado e preso, secretários e diretores foram pro xadrez também. Um vereador e ex-presidente da Câmara, mesmo destino. E o prefeito eleito encontra-se com candidatura impugnada e pode nem assumir o cargo? Olha, alguém realmente tinha esperanças de que as comissões abertas na Câmara Municipal para averiguar denúncias de corrupção e analisar o processo de cassação do prefeito atual trariam algum tipo de resultado prático para a população? Pois é. Na primeira sessão ordinária do mês, realizada agora na quinta-feira, os três vereadores que fazem parte da comissão processante que poderia resultar na cassação do mandato do prefeito afastado Renan Pereira, que são aí os vereadores Zé Carlos, Mogênio e Vitorassi, informaram que não conseguiram concluir no prazo o relatório final, não sendo possível nova prorrogação e agendando, portanto, para a próxima terça-feira apenas a apresentação de um relatório parcial pedindo o arquivamento da comissão, que não chegou a ouvir sequer as testemunhas de defesa do prefeito. Também pudera, né? Renan Pereira é investigado na Operação Pecúlio, o vereador Mogênio, que é o relator, também é um dos indiciados na operação. Já o vereador Zé Carlos, presidente, passou 37 dias preso em razão de uma sentença por improbidade administrativa envolvendo o recebimento de salários de um ex-assessor, uma sentença de um processo, né, originado lá em 2012. E os trabalhos da comissão nesse período de 37 dias simplesmente pararam. Aliás, chegaram realmente a andar? A pergunta que ocorre aí, né, em razão de que, por exemplo, só para notificar o prefeito afastado, foi uma novela gigante. Com um detalhe, né, de que a Polícia Federal, quando foi prendê-lo, acertou logo de cara, logo de primeira, enfim, né? Algo aí aconteceu que os vereadores não conseguiam encontrá-lo. Agora, outra comissão que foi encerrada na quinta, sem relatório conclusivo, foi a criada para investigar denúncias de irregularidades em contratos na área da saúde envolvendo o Hospital Municipal. A alegação foi de dificuldades na obtenção de documentos e cópias dos contratos terceirizados. Ok, agora puxe da memória. Nesses 4 anos de mandato, quantas comissões mesmo, abertas aí pelos vereadores de Foz do Iguaçu, obtiveram algum resultado conclusivo? Quantas comissões confirmaram irregularidades, identificaram suspeitos, enfim, quantas? Quantas mesmo? Pois é, a história é implacável, e não à toa, né? Certos personagens passarão para a história com o rótulo de piores de todos os tempos, além da legislatura como um todo, né? Mesmo que alguns vereadores tenham buscado aí, ainda que isoladamente, respeitar o interesse coletivo em detrimento do interesse particular. Na sexta-feira, por sua vez, a prefeita em exercício de Foz do Iguaçu, Ivone Barfaldi, disse em entrevista coletiva que a prefeitura está quebrada e não descarta, na pior das hipóteses, até mesmo o fechamento do hospital municipal devido à falta de dinheiro. Ligação direta, aliás, com a falta de eficiência, né, dos vereadores, porque se na primeira denúncia, lá atrás, os nossos representantes, nossos fiscais já tivessem identificado os problemas e agido, quem sabe o que era bola de neve na época não teria se transformado aí nesse gigantesco iceberg que nos botou numa fria e vem afundando a gestão pública na nossa cidade. Será que os novos vereadores que assumem em janeiro serão melhores ou, pelo menos, menos piores? E o novo prefeito, seja ele quem for, conseguirá nos tirar desse atoleiro? Olha, fique de olho, não durma no ponto. Do contrário, né, o exemplo está aí, mais claro que isso, impossível. Fronte Transamérica, até meio-dia.